Zulu 4, controle agora em 1198, bom voo. Papa Tango Lima, Teo Zulu, prossiga. Na mesa critério, chama Sax de Lima, Teo Zulu. Lima Hotel Zulu, repórter Ana Papá para ingresso no 7. Salvador, bom dia, 353, 62, estabilizado localizer, final de 9 milhas. 5362, continua a aproximação, já pode ser embaixo travado. Quartará, embaixada travada, 5362. Luta Azul, está livre o ingresso, repórter no cabeceiro no 7, alinha de pronto, continua apenas, igual bem. Charlie Travel, 35362, passando está. 35362, livre de pouso, sistema 0, vento 1, 60 graus, 07 nós. Livre de pouso na 10, 35362. Azul 1, mais 2 minutos para decolagem. Vamos que a aeronave já passa externa para pouso 10. Torre 1755, bom dia. 1755, bom dia. Continua a aproximação e passa externa. Embaixo travado. Rodará embaixo travado, 7. Até os luzes. Livre decolagem na 17, o vento no 70 graus, com 069, atenta a possível esteira do ADR da Tripe. Travou 755. 755, continua a aproximação, você está livre? Aguarda. Tripe 5362, solo 30, libera direita em 121, decimal 1. Direita 211, obrigado, 5362. No 755, livre pouso na pista 0, vento 1, 70 graus, 08 nós. Sintonizado, 755. Lima até Zulu, decolado 30, controle agora em 119, décima 8, bom voo. Obrigado, bom dia, Lima até Zulu. Torre Salvador, gol 10092, bom dia. 10092, bom dia, continua a aproximação, aguardando, fica livre. Mantiu, 10092. Uno 755, solo 33, libera direita, solo em 121, décima 1. Direita, 21. Uno 092, vento 160 graus, 099, livre pouso no 10. Ciente, no 092, baixar check. Salvador, bom dia, gol 759, mas 000. Gol 759, bom dia, Lima, bem, 50. Lima, antena 10, 759. Uno 092, solo 35, libere a direita, solo em 121, décima 1. Direita, 211, gol, 1092. Uno 759, livre decolagem, pistão no 0, vento 150 graus, 089. Pistão no 0, voo 759. decolando 759, decolado 37, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 198, graças a Deus. Gol no 649, bom dia, a linha decola pistando 0, vento 160 graus, 079. A linha decola pistando 0, gol no 649. Papapá, Mike Eco Delta, prossiga. Eco Delta, acionamento a critério, chama pronto para táxi. Voo 1649, decolado 41, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, 649, bom dia. Até já. Salvador Tower, good morning, Azul 4234, holding point 1-way-10, ready for departure. Azul 4234, clear line up and take off runway 10, 150 degrees, 5 knots, QNH 1017. Roger, clear line up and take off runway 10, Azul 4234. Azul 4234, I've got 47 now, Salvador 119 this morning. 1198, Azul 4234, thank you, so long. 223, decolagem autorizada, 15 graus, 5. Livre decolagem, 223. Aos 419 e 198, boa viagem. 198, Grau 03, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, Ventura 60 graus, 059. Salvador, bom dia, Azul 4489, está a 2 milhas e meia do estado. Azul 4489, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 097. No 097, aguardando pista livre, 4489. Azul 4489, livre pouso na pista no 0, vento 160 graus, 069. Autorizado pouso no 04489. Coral 03, decolado 52, controle agora em 119, decimal 8. 198, Coral 03. Mike Eco Delta, reporta para ingresso na pista no 7, utilizar ataque. Mike Eco Delta, copiou a torre? Prossiga, Mike Eco Delta. Afirmativo, prossiga Mike Eco Delta. Prontax. Está autorizado até a Papá, repórter corrigido, até a Oscar, repórter ingresso. De 4489, solo 54, direita no 21, décimo 1. Direita 1, 21, 1. De 489, 1, 21, 1. Então, puder, estou autorizado. Ingresso, reporta pronto para decolagem. Aqui é o Delta, livre de rolagem de cano 7, vento 180 graus, 089. Kiko Delta, decolado 58, controle de farol de Itapuã, quando lá, controle 119, decimal 8, bom voo. Graças, bom voo até agora. Tá, pegou Salvador. Bom dia, o trip 5384. Trip 5384, bom dia, prossiga. Bom dia, com destino a Maceió, ciente da Mike. Ciente pra cópia, Sony 121, décima 1. 121, décima 1, obrigado.